Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Roncando para a Ruína. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo, bem de... Os roncos do Orestes estão enlouquecendo tanto a Marilda que ela se viu obrigada a tomar uma atitude drástica, mandar matar o marido. Qual é? Preste muita atenção, porque agora você vai acabar definitivamente com a vida daquele seu marido roncador. Então me diga. Apenas duas palavras. Três, se você considerar a preposição. Matador de aluguel. Matador de aluguel, Silvinha? É. Enlouqueceu? Esse é ótimo, Marilda. Ah, é ótimo. E como você sabe, já usou os serviços dele antes, foi? Eu não, mas um amigo me garantiu que o Roberval é ótimo. Roberval? Quer dizer que eu vou ter que contratar um Roberval para dar cabo do meu marido? Pense nos milhões, Marilda. Pense no seu sono. Você vai poder dormir eternamente tranquila. Igual a Orestes, quando o Roberval vier visitá-lo, né? Não sei, Silvinha, não sei. Matador de aluguel é muita crueldade. Aí é que você se engana. Meu amigo disse que o Roberval é um gentleman. Um gentleman? Ele mata a pessoa sem ela perceber. Sofrimento zero ao seu dinheiro de volta. Você me promete? Prometo, amiga. Ok, me passa o contato do Roberval e seja o que Deus quiser. Assim, algumas horas mais tarde... Ai, Silvinha, eu não aguento mais de ansiedade. Calma, Marilda, calma. O Roberval sempre liga depois do serviço. Como assim sempre liga? Modo de dizer, amiga, modo de dizer... O problema é que a cada hora que passa eu vou ficando mais nervosa e mais arrependida. Arrependida? A essa altura do campeonato, impossível. O Orestes era um homem bom, Silvinha. Era esforçado, honesto, nunca fez mal a uma mosca. E aí, ele se casa comigo, ganha uma herança. E o que é que eu faço? Mando matar o coitado. Isso, Marilda. Pensa na herança. Pensa na grande herança que você vai herdar depois que o Orestes... Depois que o serviço estiver feito. Só você pra me botar pra cima mesmo, viu? Tenho que pensar no meu futuro daqui em diante. Tenho que pensar nas minhas viagens, nas minhas joias, nas casas que eu vou comprar sem ter que dividir o meu dinheiro com mais ninguém. Alto lá, metade da sua fortuna é minha. Esqueceu do nosso acordo? Claro que não, amiga, claro que não. É ele, é o Roberval. Alô? Roberval? Muito bem, Roberval. Muito bem. E então? E então, Marilda, é que você é a nova viúva do pedaço. Mesmo? Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. E já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Saiba o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Roncando para a Ruína. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Do hipópio e do rock! Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo! Esses programas que eu sou barulhada! E aqueles cabelos! Estás preparado? Então vem daí! GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Rir-me um rir dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz, de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Áries. Lima Duarte é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariano, quanto ao trabalho, pense antes de agir, pois suas decisões só se tornarão realidade quando você calcular os riscos e as vantagens de suas ações. Agora, no amor, assuma seus sentimentos e evite o ciúme. Sua cor é pérola e o seu número de sorte é 11. Touro. Mariana Ximenes é também do seu signo de touro. Para não ter problemas amanhã, organize as finanças, planeje seus investimentos e não esbanje dinheiro. Quanto ao amor, evite cobranças e lembre-se, respeitar a opinião e as atitudes do companheiro é a fórmula mais eficaz para garantir um bom relacionamento. Sua cor é laranja e seu número de sorte é o 40. Gêmeos. Reginaldo Faria é também do seu signo de Gêmeos. Este é um período muito bom para o trabalho. Finalmente, seus projetos serão reconhecidos. Agora, no amor, os astros estão lhe protegendo. E por essa razão, sente-se com a pessoa querida e fale abertamente sobre seus sentimentos. Sua cor é ouro e o 3 é o seu número. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Porque no Canal 1 também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Câncer. Grazi Massafera, também do signo de Câncer. Meu amigo, minha amiga, no trabalho, para ser bem sucedido, mostre suas garras, porque este é o momento certo de aplicar seus conhecimentos. E no amor, lembre-se da lei do retorno. É dando que se recebe. Por isso, não tenha medo de se abrir e mostrar os seus sentimentos. Sua cor é vermelha e seu número de sorte é o 18. Leão. Felipe Camargo é também do seu signo de leão. A fase para você está muito boa. Por isso, se acontecer algumas cobranças em termos de trabalho e familiar, não se preocupe, você conseguirá solucioná-las sem muitos esforços. E no amor, sorria, porque com Vênus e Sol no seu signo, não lhe faltará charme para conquistar o coração de quem ama. Sua cor é laranja e seu número de sorte é o 45. Virgem. Tony Ramos é também do seu signo de Virgem. Finalmente, seu esforço será recompensado. Todos os investimentos feitos em sua carreira serão reconhecidos e o tão sonhado crescimento profissional está mais próximo do que você imagina. E no amor, procure ser mais tolerante e não critique a pessoa querida em seus erros. Sua cor é azul e seu número de sorte é o 7. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Às quintas-feiras, pelas 21h, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 21h, no Canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Terças, 21h30, no Canal 1. Eliane Giardini é também do seu signo de Libra. No trabalho, coloque suas ideias para funcionar e terá muitos sucessos. Quanto à vida amorosa, mantenha a fé e a esperança. E olha, acredite na força de seus sentimentos e creia, não há nada como um dia após o outro. Agindo assim, esta fase logo, logo passará. Sua cor é marrom e seu número de sorte é o 53. Escorpião. Pelé é também do seu signo de Escorpião. No trabalho, como você sabe, o reconhecimento só vem com a perseverança. Por isso, dedique-se mais e se esforce para mostrar o seu valor. No amor, não tenha medo de demonstrar seus sentimentos, porque muitas vezes o silêncio pode levar o companheiro a tirar conclusões erradas. Sua cor é branca e seu número de sorte é o 9. Sagitário. Elizabeth Savala é também do seu signo de Sagitário. Os astros indicam um excelente período no trabalho. Por essa razão, não desanime perante alguns obstáculos que poderá acontecer. Para viver em harmonia com seu amor, deixe que ele cuide da própria vida. E não tente ditar regras. Você precisa aprender a respeitar a individualidade dele. Sua cor é cinza e seu número de sorte é 8. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Kick off before you even get halfway. for you. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. O sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Capricórnio. Fernando Pires é também do seu signo de Capricórnio. Capricorniano, capricorniana, se prepare, pois uma boa oportunidade relacionada ao seu trabalho deverá aparecer ainda nesta fase. Você vai ficar em dúvida entre a segurança do atual emprego e a proposta de um alto salário em um outro lugar. Para não dar cabeçadas, ouça os conselhos de pessoas mais experientes. Sua cor é bege e o 15 é o seu número de sorte. Aquário. Matheus Rocha é também do seu signo de Aquário. Meu amigo, minha amiga, deixa a tristeza de lado. A melhor forma de vencer a falta de amor próprio é cuidar da aparência. Por isso, não perca tempo. Agindo assim, você terá mais ânimo e as coisas começarão a fluir melhor, tanto no trabalho como no amor. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 16. Peixes. Luiz Fernando é também do signo de Peixes. Ligue suas antenas e não se aborreça com as cobranças do seu superior. Ele o admira muito, só que, infelizmente, as pessoas muitas vezes exageram ao falar. E ele não é diferente de ninguém. Você concorda? Seja firme e acredite na sua capacidade, porque dias melhores virão. Sua cor para hoje é rosa e o seu número de sorte é o 23. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Entrevistas, informação, música. Rádio e Play, é isso mesmo. Um programa produzido pelo Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar no potencial vasto público fora desse polo académico. Confira Rádio e Play, aos domingos, às 8 da noite, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma Leitura em Dia. Estamos a abrir mais uma semana e abrimos essa semana com um autor português. Chama-se João Negreiros, o nome que à partida associamos à poesia, mas neste caso, e trata-se então da estreia noutro registro literário, na novela, chama-se O Mar que a Gente Faz, uma edição da Saída de Emergência. João Negreiros tem aqui a sua estreia no âmbito da na área da prosa, neste caso uma pequena novela, O Mar que a Gente Faz, e só para situar o autor, João Negreiros também está ligado na sua atividade ao teatro, e neste caso ao Teatro Universitário do Minho. Sabe-se que aquilo que ele pretende como autor é deixar uma marca séria e quase incontornável no campo da poesia. Iremos mais tarde também analisar o seu livro de poemas, mas o que interessa aqui é esta pequena novela, O Mar que a Gente Faz. Esta narrativa é feita e dita pelos olhos, pelo sentir, pela compreensão do mundo e o situar-se no mundo por um rapaz, uma criança de 4 ou 5 anos. O nome desta criança é Sargo e toda a narrativa se desenrola nas proximidades. Entende-se facilmente a localização em Matosinhos, de onde o autor é natural, pelo menos é à beira-mar, mas depois o próprio autor encarrega-se de deixar espalhados por esta curta narrativa uma série de elementos que, quanto mais não seja, servem também para despistar um pouco o autor, mas o leitor, no caso. Mas o que interessa aqui dizer é que Sarco é uma criança de 5 anos que tenta perceber o mundo do mar, o mundo dos pescadores. Há aqui figuras realmente que são muito bem feitas, de uma concentração narrativa e de uma capacidade de síntese muito, muito bem conseguidas, que fazem perceber que realmente o autor também domina completamente os mecanismos e os entrelaços quase da construção de um objeto literário, como é o caso na prosa desta pequena novela. Sargo vive, é uma pequena família, à beira-mar, de pescadores, conjuntamente com a mãe de Olinda, Linda, que é uma espécie de um pequeno nome carinhoso, apesar da mãe volta e meia os querer castigar, no caso concreto de Sargo, porque Sargo é um peixe, é nome de peixe, também iremos perceber o porquê no final da leitura da novela. Pretende dar banho, manter a higiene do filho, dar-lhe banho, só que inconscientemente Sargo veio de tanta água que o banho para ele na banheira ou no chuveiro de uma pobre casa é qualquer coisa de muito tortuoso, e vivo também com o pai, que é Nelson, um pescador humilde, que percebe que vai perder o mundo, vai perder a família, quando a casa onde eles vivem, que é de Nelo, um dos tios, é perdida num jogo de roleta do casino. Diolinda e Nelson vão ao desespero, assim como o irmão Carlitos, o Lito, carinhosamente tratado, que é o rapaz já adolescente que Sargo também pretende mais ou menos copiar. Nesta novela o que fica é o ritual final, o ritual de passagem, em que Sargo realmente mergulha nas águas do mar e deixa-se enredar numa rede, a rede de pesca, em que todos os peixes que andam, ou pelo menos tentam andar livremente e a nadar livremente nas águas, acabam por ser capturados. Nas entrelinhas, João Negreiros pretende transmitir, neste ritual de passagem de Sarco para uma suposta adolescência antes do tempo, que qualquer vontade de independência, qualquer vontade de ser genuíno, criativo e poético, acaba por ser limitado por todas as redes que compõem todas as sociedades, e neste caso uma sociedade muito fechada, uma sociedade extraordinariamente atávica, como são normalmente as sociedades, as microculturas, neste caso dos pescadores, que vivem muito virados para si próprios e têm muita dificuldade em virar-se para os outros. O que é que fica de O Mar que a Gente Faz é que o sonho, apesar de algumas limitações, é extraordinariamente importante para as pessoas. Uma novela, de facto, bastante boa, muito, muito bem conseguida e que merece a leitura dos nossos ouvintes. Esta é a nossa proposta para esta segunda-feira, O Mar que a Gente Faz, de João Negreiros, uma edição da Saída de Emergência. não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre passado e presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, entre as 14 e as 15 horas, venha viajar no tempo com a Antena Web. Sonoplastia, aos sábados, a partir das 14 horas, aqui no Canal 1. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Produções, escritório que pertence a Fernando e Sorocaba, anunciou o lançamento do festival Loop 360. A estreia acontecerá no dia 25 de outubro em Maringá, Paraná, com shows de Marcos e Belucci e dos próprios Fernando e Sorocaba. A principal novidade em relação aos principais festivais brasileiros é que as duplas tocarão juntas. Como o próprio nome do festival indica, o palco será montado no centro da arena em um ângulo 360 graus. Grazi Massafera está bancando a difícil para assumir publicamente que andou se reaproximando de Cauã Raymond. Ela viajou para a Espanha para estudar interpretação. Ficará um mês lá e na volta decidirá sua vida pessoal. Mas tem um detalhe importante, só quem é muito próximo sabe. A ex-BBB disse a Cauã que só voltará com ele com uma condição, que o galã entre na linha e deixe de pular a cerca. Daniel tá pegando fama de pegador. Depois de usar o nome de Tiazinha, agora Daniel faz graça com Eliana. Ele tá forçando uma barra que lembra muito outro sertanejo aí que adora pagar de garanhão. Primeiro, o cantor usou o nome de Tiazinha para chamar atenção para o livro que está lançando. Contou que já teve um caso com a mascarada que dançava no programa de Luciano Huck. Agora soltou mais uma pérola. Disse que tinha uma queda por Eliana Dedinhos. Menos, viu? Será que ele acha mesmo que as pessoas não vão perceber que isso tudo tá forçado demais? No mundo da fama, a Globo está realmente perdida com o video show que não dá mais audiência. Depois que tiraram Ana Furtado, Mulher do Boninho e André Marques, não estão conseguindo acertar com o programa. Colocaram Zeca Camargo, repórteres novos e inexpressivos e nada deu certo. Nenhum deles segurou a onda. Tiveram rejeição do público com os seus jeitos forçados. Agora querem enfiar Grazi Massafera lá. Será que veremos mais um erro? Será que ela se garante como apresentadora? No mundo da fama, babados e fofocas, agora! Letícia Bicóia está se saindo uma bela barraqueira. Ela divulgou a conversa que teve com uma jornalista do Rio de Janeiro e ainda publicou o número do celular da moça em seu Twitter. Para piorar, Letícia colocou apenas a primeira parte da conversa, somente o que lhe interessava, para parecer que a jornalista distorceu a notícia e ainda detonou a repórter. É a cara de Letícia fazer isso, dizem que a transparência não é o forte dela. Para quem não sabe quem é Letícia Bicóia, é que está mais para modelo do que para atriz e não é nem tão famosa assim. Ela é assistente de Théo Pereira, Paulo Betti, na novela Império. Χρόνια και δύο βράδια δίχως λογική. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trará-lhe melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. O tempo passa, mas as recordações ficam. Rock and Roll, recuperando os grandes sucessos do rock das décadas de 1980 e 1990. 60 minutos com Marcelo Pacífico em Rock and Roll. Aos domingos, 12 horas, no Canal 1. Há mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O ácido úrico e a gota. A existência de elevados níveis de ácido úrico pode causar um ataque articular agudo, vulgarmente chamado de gota. Perante uma crise de gota, deve evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas, mariscos e bebidas alcoólicas. Procure o seu médico, pois o uso de analgésicos e anti-inflamatórios certamente ajudará, no controle da dor. Após resolução completa da crise, existem também medicamentos que podem ser usados por forma a prevenir novos episódios. Esteja atento pela sua saúde. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaúde. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Pergunta de um ouvinte feita pelo WhatsApp. Abre aspas. Sou vendedor em uma loja de departamentos e tem acontecido com bastante frequência. Atendo o cliente, apresento o produto e o meu menor preço e não consigo fechar a venda. Tem alguma técnica que você possa me indicar para eu mudar esse quadro? Fecha aspas. Sim, tem uma técnica e ela é a técnica de venda mais simples de todas. Fazer perguntas inteligentes. Antes de apresentar o produto, antes de mostrar o seu menor preço, faça mais perguntas para o seu cliente. Por exemplo, o cliente entrou na loja e pediu para você mostrar um aparelho de som. Pergunte: este som é para o senhor mesmo? Vai instalar em qual cômodo da casa? Que cor é a sua prateleira? Que tipo de música você mais gosta? Faça perguntas como estas durante uma conversa e não como se fosse um interrogatório. E antes de mostrar o seu menor preço, mostre que você encontrou o melhor aparelho de som para o seu cliente. Um que vai combinar com a prateleira. Um que ele vai poder ouvir o tipo de música que ele mais gosta. Ou seja, o seu foco na hora de apresentar o produto deve ser o foco do cliente. Seja inteligente para entender o que o seu cliente quer, para só então tentar fechar a venda. Se prestar atenção nas respostas dele e se utilizar isto na sua demonstração, ficará muito mais fácil vender. E se o preço for realmente baixo, como você me disse, o cliente comprará com certeza. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br, e se você quiser enviar sua pergunta pelo WhatsApp, mande uma mensagem para 35 8838 1988. Rádio Vendas. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. O nível de consciência das comunidades eclesiais de base abrange comumente três etapas. Inicialmente, os membros descobrem a igreja, ou melhor, descobrem que são igreja. Preparam as liturgias, apropriam-se da palavra, comentando os textos escriturísticos e formulando orações, inventam dramatizações e celebrações. Num segundo momento, descobrem a vida, os problemas domésticos, profissionais, a pobreza do grupo. Tudo isto não é indiferente para a fé e para o Evangelho. Sob a inspiração religiosa, passam elas à prática da ajuda mútua. No terceiro momento, descobrem a sociedade e seus mecanismos de dominação. Dão-se conta de que sua situação de marginalizados é produzida por certo tipo de sociedade elitista e concentrada nas mãos de poucos. Geralmente, o povo parte de uma perspectiva religiosa. A pobreza que sofrem é a opressão que significa perspectiva religiosa. É contradição do desígnio de Deus. Depois, ele passa para uma visão moral. Trata-se de injustiça social, de ganância, de desejo desordenado de lucro. Em seguida, chega ele a uma expressão política. Há interesses de classe, exploração, violação de direitos básicos e desemboca, finalmente, numa interpretação econômica. Dominação de uma classe sobre a outra, desigualdade de condições e opressão. Evidentemente, a sucessão das etapas não é mecânica, mas, nos grupos mais conscientes, os níveis de análise estão muito presentes. O importante é compreender que, mediante a reflexão religiosa e a sensibilidade ética, é que as comunidades eclesiais de base atingem os problemas políticos e sociais. Significado social e político das comunidades eclesiais de base. Qual? Primeiramente, as SEBs, comunidades eclesiais de base, têm um significado eclesial muito grande. Fala-se de uma verdadeira eclesiogênese, isto é, do nascimento da igreja a partir da fé do povo. As comunidades afetam a estrutura de poder na igreja. Todo o movimento das comunidades implica um processo de distribuição diferente e mais participado do poder sagrado na doutrina, no culto e na organização. Não queremos detalhar esta dimensão intraeclesial, porque ultrapassa o tema que nos propusemos abordar. Por isso, vamos deter-nos na dimensão social e política, conscientes de que ela não é independente da outra, nem subsiste sem seu substrato evangélico e eclesial. Mas fica para amanhã a continuidade dessa reflexão. Fique com a bênção do Deus que é infinito amor, com nosso abraço fraterno e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.